Baia bada, baia, baia, ba, baia bada, baia, baia, ba, baia bada, baia, baia, ba, baia bada. Nas peripécias do amor teimosa, as maluquices que eu fiz teimosa, os argumentos que eu dei pifaram, e as previsões que eu lancei falharam. Quando se trata de amor teimosa, tem que saber perdoar teimosa. Mas se quer infernizar meu sossego, juro por Deus, peço arrego. Juro por Deus, peço arrego. Quero infernizar meu sossego, juro por